liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, então sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, então sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. A sociedade discrimina, me chama de vilão. Julga só pelo olhar, diz que sou mais um ladrão. Não é pra qualquer um, não. Vida do crime, hoje ganha, amanhã perde. Não sou desse time. Os boys de rolê, banco de trás, as vagabunda. Enquanto nós aqui, rala segunda a segunda. Sistema quer tirar, atrasar é brincadeira. O Arueira aqui tá bem longe da cadeia. Pode vir burguês, não chegou a minha vez. Só tem uma lei divina e não a de vocês. Sou pesadelo que te atormenta toda noite. O Fred Krueger nas mãos segurando uma foice. Todo mundo me olha com má fé, a parte treme. Antes de entrar na garagem do shopping center, minha origem é modesta, orgulho tenho. Aprendi com os meus pais que eles são exemplos. Irmão de correria, que é periferia. Acusão preconceituoso, sai voado da trilha. Por quê? Não tem espaço pra um vacilão doidão. Que do seu filme preferido eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Qual que é, maluco? Tá tirando a favela. Respeito é bom, sou vilão de novela. Nas ruas da perifa, é só cena real. Nos becos e na quina, a playboy vai passar mal. Quem me vê, diz que sou da TV. Por quê? Pareço, mas não sou. Bandido pra você, não sou galã. Muito menos o seu fã. Eu sou mais um moleque doido, totalmente sã. Na humilde, faço meu roteiro. É som de maloqueiro, sem essa de doninha atrás de pagodeiro. Eu sou vilão, temido pela classe alta. Eis a questão, ser ou não ser, muita calma. Pois nessas horas o ódio invade a mente. Aí já era, você mata e depois te prende. É o que eles querem, mas jamais vão me ver lamentar. Herói ou não, até o final, assim será. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, então sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, então sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão. Ei, véi, se liga só. O maloqueiro aqui não veio pra brincar. Eu sou o mal, sai da frente, eu te atropelo. Eu sou o vilão.